Caminho pelo mapa de ponta a ponta, procuro de ponta a ponta você. Eu olho as vitrines e os alarmes, reviro o cabide e a TV. A luz que banha toda a cidade, pequena se faz num riso teu. Nenhuma graça tem outro sotaque, nenhum monumento coliseu. Me encontra, me pede pra eu te colorir. Me encontra, me olha que eu já te vi. Eu tentei telefonar, me retorna quando der, viu? E me encontra. De ponta a ponta eu corro pro mar só pra te ver. No som no dicionário impossível, o meu vocabulário é pra te ler. No rádio tudo soa tão estranho, te escuto na voz de algum qualquer. Saudade parece nem ter tamanho, o mundo sem ti nem vi nem é. Me encontra, me pede pra eu te colorir. Olha que eu já te vi. Eu tentei telefonar, me retorna quando der, viu? E me encontra. Não sei por que você parece melodia pra cada verso meu, em cada riso meu tem você. Não sei dizer, te vi, já sabia que era pra ser, que era pra ser. Me encontra, me pede pra eu te colorir. Me encontra, e olha que eu já te vi. Eu